Esta é ZYJ255, Rádio Tropical Gospel do Paraná. 1320 kHz, 10 mil watts de potência. Estúdios localizados em Curitiba, 24 horas no ar. Estamos também na internet, www.radiotropicalgospel.com.br, na plataforma de aplicativos. Rádio, informação e alegria. Rádio Tropical Gospel, Curitiba, Paraná, Brasil. Olá, bom dia. Aqui é o Gustavinho.